Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E nesta sessão de Floresta Encantada, a nossa dose semanal de digging e exploração dos sons dos anos 60 e 70, iniciámos com uma proposta da Ana Farinha. Ana, começámos a Floresta com o quê? Começámos de uma forma muito clássica, com a música do início do segundo álbum dos Jefferson Airplane, o álbum Surrealistic Pillow, o segundo álbum de 1967, banda que rodou os festivais todos na década de 60, desde Monterey, Woodstock, Altamont, e que fez uma carreira relativamente grande. Ouvimos o tema She Has Funny Cards com Grace Slick a imprimir aqui umas vozes incríveis a este tema. E depois de Jefferson Airplane, vou continuar também com um nome clássico, neste caso Incredible Bongo Band, uma banda criada em 1972 por Michael Wiener, um dos executivos da editora MGM, uma banda com um grande realce na secção rítmica, em particular nos bongos. Em 1973 sai um dos mais emblemáticos discos da Incredible Bongo Band, o registro Bongo Rock, onde está a faixa Apache, um tema instrumental criado pelos Shadows em 1960. Aqui conheço uma versão muito mais rítmica e que acabou por se transformar num dos hinos do hip-hop em finais dos anos 70, inícios dos anos 80, precisamente por causa de uma sequência muito longa a meio da música com muito ritmo e que acabou por ser samplada inúmeras vezes pelos músicos do hip-hop. Apache, The Incredible Bongo Band, em 1973. Floresta Encantada, primeira em 1973, com a versão da Incredible Bongo Band para o tema Apache, um instrumental escrito por Jerry Lordan e popularizado pelos Shadows em 1960. Aqui a Incredible Bongo Band, então em 1973, no registro Bongo Rock. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabaste de trazer aqui à clareira da nossa floresta? Bem, trouxe uma banda de Munique interessantíssima, aos grupos... Demoníaca? Demoníaca de e de Munique. são os grupos Between. O tema que ouvimos foi o Primary Stage, uma banda que se formou em 1970 e que tem álbuns até a década de 80, mais concretamente até 1980. Uhum. É um grupo que avança com tendências ligadas à avant-garde, à psicadelia, ao crowd rock e depois também vai buscar alguns apontamentos medievais e também futurísticos. Por isso temos aqui uma série de referências do álbum de 1971, o álbum Einsteg. Não sei se é assim que se diz. Mas já está dito. Vou seguir agora para 1977, um nome que já passou muitas vezes aqui pela Floresta Encantada. Eu acho que nunca fui tão à frente na carreira deste músico aqui na Floresta. Estou a falar de Santana, aqui Carlos Santana, em 1977, com o disco Moonflower. E foi este álbum, porque é aqui que está uma versão dos Zombies, a faixa She's Not There, de 1964, aqui na versão de Santana, em 1977. She's not there. Thank you. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Ares is first to face the flames. The cause is lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep is burning, dreams are charcoal. When the fire dies, Ares' time is dark. Quick, find another fire. Floresta Encantada, primeiro com Santana em 1977, com uma versão dos Zombies, She's Not There, e entretanto uma música trazida à floresta pela Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar agora? Ouvimos The Zodiac, do álbum Cosmic Sounds, de 1967, um disco ou um projeto iniciado por Mort Garson, um investigador das eletrónicas, do sci-fi, da Space Age, e que obviamente acaba por recorrer aos efeitos hipnotizantes da psicadelia dos 60s. Este disco em específico é baseado nos signos do Zodíaco, por isso hoje eu trouxe o Áries, o Carneiro, The Firefighter, isto porque fiz anos esta semana, és um Áries e esta música se calhar até reflete um pouco da tua personalidade. Neste disco conta-se também com Paul Beaver, que imprime aqui esta energia do rock psicadélico, e Cyrus Ferriar numa narração que realmente consegue mesmo envolver, e é um disco que se deve escutar mesmo do início ao fim. Muito bem, e agora passamos para os Babe Ruth, banda britânica conhecida essencialmente por uma música da Mexican, em que nessa música recupera algumas linhas de um tema de Ennio Morricone para os filmes do Western Spaghetti com Clint Eastwood. Mas os Babe Ruth, em 1972, nesse mesmo disco onde podemos encontrar da Mexican, neste caso o álbum First Base, apresentam também, entre outras músicas, esta que vamos ouvir agora, King Kong, uma música um pouco mais longa, mais hard rock e de rock progressivo, com alguns sintetizadores pelo meio. King Kong, de Babe Ruth, para ouvir agora na Floresta Encantada.

If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What would you do, Daddy? Smother my daughter in chocolate syrup. Strap her on again. Oh, baby. Smother that girl in chocolate syrup. Strap her on again. She's a teenage baby and she turns me off. I'd like to make her do a nasty on the White House lawn. Gonna smother my daughter in chocolate syrup. And boogie till the cows come home. Time to go home. Madge is on the phone. Gotta meet the gurneys and a dozen gray attorneys. TV dinner by the pool. I'm so glad I finished school. Floresta Encantada, primeiro com os britânicos Babe Ruth, com a faixa King Kong, para o registro de 1972, First Base, um álbum mais conhecido pela música da Mexican, mas aqui hoje na Floresta Encantada passamos um outro tema mais progressivo, mais hard rock, a faixa King Kong. Depois de Babe Ruth, seguimos com Frank Zappa, Ana, Frank Zappa e os Mothers of Invention. Sim, com os Mothers, uhum. Em 1967, no segundo álbum, o álbum Absolutely Free, o tema Brown Shoes Don't Make It, um álbum que está pontuado por sátiras políticas e sociais, uhum. Como é costume observar na carreira de Frank Zappa, um músico que sempre se opôs à censura, que sempre foi defensor da liberdade de expressão, e que, lá está, é um músico super abrangente, que vai desde o rock ao jazz, à música eletrónica, música concreta e clássica. E esta música, de certa forma, resume isso tudo. Sim, esta música em específica, até há quem diga que é um musical condensado em 8 minutos. Uhum. E, em parte, é mais ou menos isso. Sim, e revela muito do gênio de Frank Zappa esta música. E vou seguir agora para a Alemanha, na companhia dos Harmonia, supergrupo do krautrock criado por Michael Roder dos Noi e Hans Joachim Rodel e os Edith Harmobius dos Cluster. Mais tarde juntar-se a eles Brian Eno, e é precisamente um momento com Brian Eno que vamos ouvir agora na Floresta Encantada. Neste caso é um disco que saiu apenas em 2009, mas que retrata uma série de sessões em 1976 de Brian Eno e Harmonia, que não chegaram a sair na época, saíram apenas agora, mais recentemente, em 2009. E na abertura desse registro está a música que vamos ouvir agora, o tema Welcome, Brian Eno e os Harmonia, em 1976. Thank you. Floresta Encantada, primeiro em 1976, com Brian Eno e os Harmonias juntos em estúdio, num registro que saiu em 2009 e que retrata os outtakes de uma série de sessões dos Harmonias. Escutámos a faixa Welcome para este grupo um pouco mais atmosférico do crowd rock dos anos 70 e com a participação de Brian Eno, o criador da música ambiente. Entretanto, estivemos com um dos principais nomes do psicadelismo britânico, trazido à floresta pela Ana Farinha. Ana, quem é que acabou de passar agora na floresta? O Syd Barrett. Sabes tudo sobre o Syd Barrett e sobre os Pink Floyd. Syd Barrett gravou este segundo álbum em 1970, o álbum Barrett, nos estúdios da Abbey Road, com produção de David Gilmour e Richard Wright. E numa altura em que o comportamento do Barrett já era um pouco imprevisível, com o consumo do LSD e também provavelmente com alguma esquizofrenia galopante. Foi um álbum difícil de gravar, mas foi gravado, e ficámos com o tema Maisie. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final ficam os Yardbirds, esse grupo emblemático do blues rock britânico e um dos nomes da chamada invasão britânica. Os Yardbirds, aqui já em reta final de carreira, com Jimmy Page a ser um nome predominante na criação musical e na criação sónica dos Yardbirds. Vamos ouvir um tema ao vivo captado em Nova York em março de 1968, um tema que depois iria transitar para os Led Zeppelin. Quem conhece bem o primeiro álbum de Led Zeppelin vai reparar na música. Chama-se I'm Confused, na versão de Yardbirds, aqui com a guitarra de Jimmy Page a marcar presença nesta versão ao vivo. Os Yardbirds, então, em Nova York, ao vivo, em 1968. Ana, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Tiago. Say as it go, I'm being abused and I think I should go. Come on, baby, I'm starting to crack. If you're out to get me, you're on the right track.